O Ministério Público de Minas Gerais e a Polícia Civil realizaram na manhã desta terça-feira, 19 de junho, a Operação Pedra Vermelha, para combater fraudes em licitações destinadas a contratar empresas de transporte escolar, de pavimentação e de tapa-buracos em Itabirito. Também foram constatados desvios de recursos públicos na destinação de verbas do Fundo de Desenvolvimento de Itabirito. Foram cumpridos 10 mandados de prisão, incluindo de 2 secretários municipais e 17 de busca e apreensão, por indícios da prática de crimes de organização criminosa, fraude em licitação, peculato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Os crimes resultaram em um prejuízo de cerca de 200 milhões e 260 mil reais aos cofres públicos. Isso aconteceu em razão de fraudes a licitações e contratos nulos firmados entre as empresas investigadas e o município de Itabirito entre 2013 e 2018. O promotor de justiça Fabrício José da Fonseca Pinto conta como foi a investigação. A investigação teve início com os relatos de um colaborador que nos trouxe os elementos indiciários que demonstravam as fraudes em 3 setores do município. É uma organização criminosa que se estruturou a partir da atuação do secretário de Desenvolvimento Econômico e com atuação também com o secretário de Obras. E esses 3 núcleos atuavam em contratos firmados para transporte de alunos, contratos também celebrados com o município na área de pavimentação e tapa-buracos, e também houve um desvio de cerca de 200 mil reais do Fundo de Desenvolvimento Econômico de Itabirito. O município de Itabirito ele tem um fundo, ele constitui um fundo para fomento da atividade econômica. E esse fundo foi desviado para beneficiar o senhor Emiliano, que é irmão do atual prefeito de Itabirito. Nós conseguimos apurar, a partir dessas declarações e com outras técnicas de investigação, que havia um contato desses empresários com os 2 secretários municipais e havia um favorecimento dessas empresas. Com relação ao transporte de alunos, as 3 empresas que participavam dos processos licitatórios foram constituídas por membros da mesma família. Eram 3 empresas com membros com marido, mulher e um sobrinho. Além disso, uma funcionária de uma das empresas, ela atuava também na outra empresa e também temos indício que ela também trabalhava informalmente no município. Então havia um coluio entre as empresas e ela se alternava na vitória das licitações. Com relação à pavimentação e o contrato tapa-buracos, essas empresas exerciam forte influência sobre os agentes políticos e agentes públicos. Além disso, elas terceirizavam os serviços de tapa-buracos e foi constituída primeiro uma empresa chamada Etracer, por meio de laranja. Havia terceirização de serviços, só que o sócio de fato dessa empresa e que se apresentava como administrador era o senhor Emiliano, também mão do prefeito. Posteriormente, a terceirização foi para uma empresa denominada Empave, também constituída por meio de laranjas, e também para beneficiar o senhor Emiliano. Então havia, além do conluio, benefícios de pessoas próximas a agentes políticos do município. A operação contou com a participação de 3 promotores de justiça e de 3 servidores do Ministério Público, além de 15 delegados e 59 agentes da Polícia Civil. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Stephanie Salles.